3858, no solo 44, livre direita, semisolo, 121 decimal 9. Gol 567, Recife no 260. Recife no 260, boa noite. Confirmando quem chamou o solo, confirme. Foi o 1885, no 4? Negativo, tá 3858 que livrou. Bom, boa noite, 3858. Prossegue táxi via Alfa e reporta antes da Juliette. Boa noite, Alfa antes da Juliette. 1-0, né? 1-3-0 graus ou no 4-9. Cristina 63, 1-0, boa noite, aciona a identificação. Voa direto Duna, 3 no pés, com 63. Voa direto Duna, Cristina 63, 1-0. Qual que é o letrão que é o estúdio para descer, 63, 1-0? 3 no pés. 3 no pés, Cristina 63. Decolado 3603, controle 1 no 9603, 5. 3603, contato 3603, obrigado, boa noite. Boa. Salvador, boa noite, 3603. Dael, né? Dael passa 1-7-6-7-6. 3603, contato radar, 2340, direto Leda. Direto Leda, 340, tá? 3603. Noito, confirmando 3858, prossegue o cliente para o 03. 03, então 3858. está na 3662. 3662, chama a torre no 9862. Chamar a torre 186, está na 3662. Solo, Salvador, voo 16193. O spec acionamento no 09. Autorizado, comitário. Chama a taxa, voo 16193. Torre Salvador, TAN 3662, transferindo, frente pouso baixado, checado na final da pistola. TAN 3662, autorizado pouso, pistão 10, vento 140 graus, 109. Vive pouso para o TAN 3662. Poderia informar a condição da pista no momento? Tá, 3662, ok, foi apenas um chuvisco, ok? Mas no momento cessou. Acredito que estiver levemente molhado. Tá, 3662. Mas deve saber que vamos virar as costas Island Fly, direct to the position, descend 3000 feet, 28013. Which position, please? To the position, descend 3000 feet. Okay, to the position, descend to 3000, altimeter setting 1012, and the other side is 1012. 16-13 para o TAC, 184 a bordo, 3 horas e 35, alternando com o RIM. 1-2-5-1. 1-2-5-1 para 3-0, 3-0. 0-1-3 agora. Gente, pátio DJ Alfa, na ponte espera 108-6. Ajustado 1-0-3, gol no 6-1-3. Solo Salvador, boa noite, tá? 3662, regressão ao taxi Alfa. Tá 3662, boa noite, prossegue via Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da taxi Juliette, tá? 3662. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Não copiei, por gentileza, repita. 3, 2, 2, 2, 4, 0, 9. 350, aguarde, cópia. Passarei 2224. Juazeiro do Norte está autorizada nível 350 via Upper Zulu 19, decola da 10, curva esquerda, saída Momo, transição Frotin. Controle opera em 119 decimal 35, aciona 5444, transponder. Estabilizado localizador da 6310. Na 6310, chama a torre, no 8612. 8612, chama a 6310. Está autorizado o Juazeiro, nível 350, via Pazulu 19. A decolagem da 10, curva esquerda. Momo Frotin. O controle opera 1935, aciona 5444, contexto. Agora, autorizado o Juazeiro, via Pazulu 19, decolagem da 10, Momo Frotin. Correto, quando pronto, só me empurra o estacionamento. Parado, 3662, Juliette, para o 08. Ok, autorizado ingresso, taxi 6 Juliette, portão 08, tá? 3662. Solo para posto de estacionamento, com 1885, vai na posição 04. Autorizado, só me táxi. Chamará. Mal vento para o Chané 6310. O Chané 6310, vento 130 graus, 079, chuva leve no momento. 30 com 7, sente o Chané 6310. Gol 1613, pronto, no ponto 3010, visual com carro nacional. Gol 1613, após o pouso do Airbus, da Oceania, autorizado a alinhar e manter cabeceira 10. Pós-pouso aqui, mantém na 10, vou também 10. Observa a finalização do Airbus da TAM, parqueando e após ser livre, push e acionar na área remota, sumitar. Chané 6310 no solo 59, nível direita, chame solo 121, decimal 9. Lembrando a direita, solo 219, Chané 63. Boa noite, solo de Salvador, é o Chané 6310, de turma. 6310, Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa vai reportar 37, acionamento 63. Solo com 3224, por solo 4210 para mim. Aguarde, passaredo, nós já autorizamos o trip na área remota. Solo para o táxi com 18, seu veículo 162, autonomia de 4 horas e 5 minutos, alterna galeão. Taxi via Inter é Alfa, quando espera uma torre no 861, no 885. Alfa. Decolar do Alge 01, sendo controle 119.35. 119.35, gol, na 1193, boa. 63, controle Salvador, gol, 1613, decolou na Arbor. 1613, boa noite, contato radar, 360, perfil a bordo. 360, perfil Arbor. 1910, gol no 885. Autorizado decolagem, pista 10, vento 110 graus, 06 noite. Livre decolagem 10, 85. Solo 85, 216, 168 a bordo, autonomia 3 horas e 30, alterna Salvador Passat. Via Pátio Índia e Alfa, ponto espera a torre no 86, ajustado no 0, no 3, bom voo. Como 86, 5, 2, 4. Açaria 2224, observa o trip após o livre posicionar Samitax. Observando o trip, está livre por se der acionamento sobre táxi. Ou 1885, decolado 04, sendo controle 119.35. 1935, ó. Boa noite, gol no 885. Com 885, contato radar, virou 360, sai da Arbor. 360, perfil da Arbor, o gol no 885. 5216, condições de LA, decolagem de imediato. 5216, autorizado a decolagem, inscrição no zero, vento 110 graus, 062. Chama a torre no 8, meia dúzia. Controle, gol 185, solicita pro A235 para evitar a formação. Tá livre. Obrigado. 5810, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguarde na pista livre. Passe em Engenhal, posto espera a torre no 8-6, passa aí 2224. Cabiné 5810, autorizado pouso, pistão no 0, vento 110 graus, 069. 0 pouso, 5810. Trip 5216, decolada 07, sendo controle 119-35. 9-3-5, 5-2-1-6, bom dia, obrigado. Controle Salvador, Trip 5216, decolou na sua escuta. Trip 5216, contato radar, subida 190, perfil Cuca. 190, saída POCA 5219, roda meia. Controle Gol no 85, solicita voo direto, OBDUBI. Pra de Arbor inicialmente, aguardando coordenação, Gol 185. De Arbor inicialmente. Após o pouso do mesmo, autorizado a alinhar e manter cabeceira 1-0. Rocha. Dadro. Gol de Dadro, gente. Só confirme a minha aerovia, senhorita, por favor. Seria via Sagaz, confirme. Negativo, porém foi listado pelo centro. E voe a posição dada. Posição dada, confirme Delta, Alfa, Delta, Romeu, Oscar, aí? Afirmativa. A senhora pode checar se vai ser via Brusque 50, por favor? Sim. Vamos abrir. Autorizado a alinhar e manter cabeceira 1-0. 5810 no solo 10, livre direito, chame solo 121 decimal 9. 219. 5810 foi sugerido chamar o centro e coordenar com o mesmo na frequência 125 decimal 1. 125, no gol, 1885, obrigado, boa noite. Boa noite. T224 autorizado, decolagem, pista 10, vento 110 graus 059. Livre decolagem, parceria do 2234. Decolado, 1-2, sendo controle 1-1-9-3-5. 119-35, passaria do 2-2-7-4.